A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Voltamos a apresentar a primeira parte da palestra de Vanderlei Oliveira, realizada no dia 26 de setembro de 2010, no SEJA, Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica na Avenida Gilberto Amado, 311, Barra da Tijuca. O tema, Reforma Íntima Sem Martírio. Com vocês, a sequência da primeira parte da palestra de Vanderlei Oliveira. Misericórdia é um dos grandes temas desse livro, Quem Perdoa, Liberta. E eu tive fazendo uma reflexão, já que eu tinha que preparar o Reforma Íntima Sem Martírio para vocês, de como que realmente você... viver de forma misericordiosa evita o martírio. Se a gente tiver mais misericórdia nas nossas relações humanas, se a gente tiver mais misericórdia na nossa forma de conviver um com o outro, com certeza nós evitaremos muitos acidentes, muitos problemas para a nossa vida. É essa forma misericordiosa de ser que faz com que as relações humanas tenham um melhor resultado. Usar de misericórdia seria algo como nem ter que perdoar porque não nos ofendemos? Nós espíritas falamos isso muito, né? Vamos ver se é. É muito difícil em nosso estágio de evolução não nos ofender. O que muda quando usamos a misericórdia é que permitimos emocionalmente a aceitação. Que eu começo a entrar num dos temas que vai ajudar a gente a entender muito o que é a reforma íntima sem martírio. Aceitação. A aceitação é uma expressão da bondade, do amor, que nos enseja ter um olhar de compaixão. Podemos chamar tudo isso de compreensão. Quando compreendemos, ainda que a mágoa se aloje por algum tempo, conseguimos movimentar o melhor de nós mesmos para despertar o melhor que existe no outro e romper com a doença emocional que se transformaria futuramente em ressentimento. Quando a gente é misericordioso, a gente aceita. A vida se torna muito mais martirizante e pesada para nós quando a gente não aceita. Eu tenho atendido, o meu trabalho como terapeuta é muito focado em depressão, em deprimidos. No Rio tem? Um pouquinho. De cada 10 pessoas, nosso atendimento espiritual na casa, 7 depressões constatadas e 3 a caminho. Verdade. Científico. Por quê? Tem a ver com aceitação. O trabalho que eu tenho feito com deprimido é alguma coisa desse tipo assim. A pessoa, às vezes, já está num estágio que ela já não tem mais como conviver com a depressão sem um aporte médico, sem uma medicação. E também sem terapia. Mas o que que acontece? Medicação ansiolítica, antidepressiva, não cura ninguém da doença. Alivia. E quem tem depressão ou conhece alguém que tem depressão e toma medicação sabe os benefícios da medicação, mas não cura. Terapia também não liberta, ajuda a entender. Fica faltando ao doente, e eu que lido com a depressão há mais de 25 anos, um processo de reeducação emocional. Se o deprimido, assim como qualquer outra pessoa que tem uma doença psíquica, emocional ou orgânica, não tratar os núcleos causais, as causas da sua doença no profundo do seu ser, tudo isso que ele faz, medicação, terapia, são alavancas e ferramentas úteis, mas que não vão libertá-lo em definitivo da sua dor. Então, todos nós, quando temos uma doença, temos que entender o que é que essa doença quer nos ensinar. Uma unha encravada é um sinal da vida profunda. Vocês sabiam disso? A depressão é uma doença, eu estou falando de depressões severas, que são muitos os tipos de depressões, né? Tem depressões mais brandas, mais leves, moderadas. Eu costumo lidar mais com as depressões graves, constitucionais. Essas depressões, elas têm um histórico na alma do ser. Elas têm um histórico na evolução das reencarnações dessa criatura. Basicamente, o que está por trás da atitude moral de um deprimido é o inconformismo. Os deprimidos são basicamente criaturas muito revoltadas com a vida. Não aceitam a vida como ela é. Quem tem depressão ou conhece alguém com depressão não confirma isso? O deprimido não aceita a realidade. E quando você tem um deprimido na família, incrível, ele é o doente, mas ele faz a família inteira sentir que é doente e ele não tem nada. Não é assim? É a inaceitação. Ele não aceita-se como uma criatura doente. Começa por aí a sua grande dor. Então você vai dar um antidepressivo e vai pôr uma criatura dessa na terapia. Se ela não estiver muito aberta para um processo de mudança, ela não entra em terapia. Ela gasta dinheiro no consultório. Eu falo isso muito, como profissional. Tem muita gente que está no consultório de psicólogo e não está em terapia. Está gastando dinheiro para falar que está fazendo um trabalho de mudança. Não está. Por que eu estou contando o caso do deprimido? Porque eu acho que nós, espíritas, dificilmente escapamos de uma depressão. Principalmente quem está em reforma íntima entra em depressão. Boa notícia, não é? Não, o trem já está feio, ainda vou fazer melhoria e fica pior? Fica. Costuma ficar. Tem uma fase da reforma íntima que mesmo quando você tem uma habilidade enorme de lidar com o seu mundo pessoal, você sofre. Porque a gente não é mais quem a gente era, que a gente não quer ser mais. Mas também ainda não é quem a gente gostaria de ser. Então quem somos nós? Sei lá. Isso dá uma dor. Acho muito difícil a gente passar pela vida sem se deprimir num mundo como o que está o nosso. Vocês concordam? Dá uma dor ver o que está acontecendo com os outros. Dá uma dor administrar a nossa própria luta pessoal. Então eu queria contar para vocês uma experiência da minha mãezinha. A minha mãe teve uma época da vida dela que ela estava com uma dor na sola do pé. Doía muito. Nós fomos em todos os especialistas que vocês imaginarem e não achamos nada. Até desengordurar a veia da perna, ela fez isso. Tem um especialista que faz isso. Vocês imaginam as coisas que estão surgindo, né? Um dia um amigo meu virou para mim e falou assim: Wanderlei, você tem muitos anos. Por que você não leva a sua mãe num psiquiatra? Eu falei: não, o maior problema dela é no pé, não é na cabeça. Não. É. Deixa eu te contar uma coisa. Como ele era médico, né? A depressão, ela tem pelo menos 200 tipos. E os sintomas, não tem nem como classificar quantos são. Por que você não experimenta? Tá bom, vamos lá levar o pé louco da minha mãe no psiquiatra. Tomou antidepressivo, com 15 dias o negócio sumiu. Desapareceu. Nunca mais. Então, por que eu estou contando isso? Porque a gente pode estar deprimido e não sabe. A gente acostuma com uma vida desgraçada, vocês sabiam disso? E nós, espíritas, ainda pioramos essa coisa quando a gente vira e fala assim: eu estou passando por isso porque eu tenho um karma do passado na outra encadernação, né? eu fiz um mal muito grave e agora eu tenho que sofrer mesmo, traição de marido, tenho que sofrer com o filho que faz isso, não sei o quê. Nós pioramos muito a nossa situação quando a gente pensa assim, porque karma não é isso. Isso é fuga. A princípio, todos nós que renascemos no corpo, especialmente se a gente tem um corpo bom para trabalhar, o que a vida quer dizer para a gente é que nós merecemos ser felizes. Vocês acreditam nisso? Essa coisa de karma que o espírita tem é detestável, doentia, machuca. O sujeito vai no fim do ano, depois de um ano de trabalho exaustivo, sair de férias, compra um carro novo do ano, né, para viajar com a família, com dinheiro na poupança para comer camarão assado. Na... Para vocês isso não é novidade, para mim é, né? Para vocês isso é prato ali da esquina, né? Para gente de Minas, que vai na praia de vez em quando, é novidade. O que, que é novidade para vocês quando vocês vão passear? Na praia, em algum lugar? Hein? Ou não tem novidade para carioca? Se for praia, não tem novidade, né? Tá, então tá. Então eu vou para Torre Eiffel. Vou com a família para Torre Eiffel. Ou então vai para conhecer os Lençóis Maranhenses. Tá, vamos pôr aqui dentro do Brasil mesmo. Aí vai de carro, carro novinho, tudo pago e tal. Ele é espírita, ele tá saindo com a família. Caramba, tá bom demais isso. Eu acho que vai acontecer um acidente no caminho, vai morrer todo mundo. É o nosso fim. Olha que espécie de pensamento para vir na mente de uma criatura que honestamente conseguiu o seu descanso ao longo de um ano de trabalho. Sabem o que é isso? O sabotador interno, o seu inconsciente. O seu grande inimigo espiritual que está dentro de você, sem ele você não vai viver, não, mas você pode fazer as pazes com ele, é o que a irmã se ensina. Martírio é você não olhar para esse seu inimigo interno. Martírio é não saber o que fazer com ele, o que Joana chama de conquistar a sombra. Perceberam? É o sabotador que não quer que você seja feliz. E nós, com as concepções que muitas vezes culturalmente são ventiladas no nosso meio, diga-se de passagem, de uma forma imprópria, agressiva até, muitas vezes, torna a gente pessoas mais sofridas ainda. Esse é karma, você tem que aguentar mesmo. Esse marido seu é alguém que você prejudicou muito no passado. Por isso que esse bolota que você vê aí hoje, entendeu? Esse negócio de marido do passado, eu adoro contar casos sobre isso, sabia? Vocês querem que eu conte um caso de mineirinho? O Richard Simonetti tem um casinho que eu adoro. Conto ele há anos. E acho que na simplicidade estão as coisas profundas. Sempre eu consigo encontrar nesse caso uma forma de dizer algo que eu quero, que é muito profundo e que está na doutrina. Ele fala do caso da dona Flauzina, que era uma mulher espírita, uma mulher dedicada à doutrina, saudável, não tinha problema financeiro, tinha 3 filhos, uma vida bacaninha dela. Só tinha um problema, o Gumecindo, o marido dela. Olha o nome da criatura, Gumecindo, né? Ele era um homem temperamental, difícil. De vez em quando ele incentivava ela a ir nas reuniões, depois ele bloqueava, falava que ela tinha que ficar em casa. Era um homem difícil, temperamental. Deve ter isso aí, né, no Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Em Minas tem demais. Então, o que acontece? Dona Flauzina foi vivendo com esse homem espírita, foi aguentando, foi aguentando, foi aguentando. Foram 48 anos. Aí ela desencarnou. Claro, espírita... Doutor Bezerra deve estar me esperando lá, com cafezinho, tapete vermelho, né? Depois de tudo que eu passei com esse homem, aguentei. Uau! Não é que a mulher teve uma decepção? Ela chegou lá, os mentores dela, não, Flauzina, sua situação aqui não está nada boa. Ela ficou tristinha, né? Ah, mas como não está nada boa? É porque não eram vocês que estavam lá reencarnados do lado do Gumecindo para ver as coisas que eu passei? Vocês viram, não viram? E foi reclamar. Não adiantou, porque eles viraram para ela e falaram assim: pois é, Flauzina, infelizmente nós temos uma notícia para te dar, você faliu. O quê? É, porque você não tinha mais nenhum problema na vida. Sua prova era ele. E você passou 48 anos ao lado dele apenas aguentando, apenas tolerando. E você tinha que amá-lo. Porque apenas aguentando, apenas tolerando, ele continuou o mesmo homem, ranzinza, temperamental e chato de sempre. E se você o amasse, porque quem ama diz não, enfrenta, luta pela pessoa que ama, põe limite na pessoa, você ajudaria esse homem a ser alguém melhor. E você não fez isso. Então você só aguentou, só aguentou, só aguentou. Mas não fica triste, tudo tem solução. Nós vamos te reencarnar mais 48 anos ao lado dele para você aprender a amá-lo. Profundo isso, não é? Eu acho muito sério o que está nessa lição, porque isso serve para qualquer outra coisa que você esteja aguentando na vida. Os aguentadores da vida não se libertam. Ninguém se liberta aguentando. Não é essa a proposta do Evangelho do Cristo e não é essa a proposta de Allan Kardec. Não é. A proposta de Allan Kardec é otimismo, libertação, firmeza de propósitos, relação por igual. Esse negócio, não, eu tenho que aguentar porque eu fiz, isso está matando. Sabe o que é pior disso? Eu que tenho convivido com os espíritos. Alguns espíritas que pensaram assim, já desencarnaram, vêm me contar as histórias dele e falam assim: você não sabe o quanto que eu estou arrependido. Falei: por quê, meu irmão? Porque eu passei por coisas que eu não precisava e poderia ter evitado porque eu fiquei aguentando. Entenderam isso? Entenderam o que eu disse? Espíritas já do lado de lá. Você já pensou, você aguenta um gomecinho dessa uma vida inteira? Achando que é um karma seu do passado. Chega lá, você lê na ficha assim, tem nada a ver com karma seu, você ficou, foi pro burrice mesmo, entendeu como é que é? Como é que você vai se sentir? Vocês acreditam que isso está acontecendo? Está vendo o que é espiritismo na prática? Por isso que nós temos que voltar às nossas casas espíritas para conviver com os espíritos, para eles mostrarem essas coisas para nós. Porque se nós ficarmos com o espiritismo em livros, nós vamos ficar com um espiritismo estanque. Mediunidade é o termômetro de uma casa espírita para a imortalidade. O que é que nós estamos fazendo das nossas mediunidades? Só fazendo um parênteses nesse assunto. Reuniões para socorrer desencarnado e confortar a dor deles, ou centros educativos da alma, onde além de confortar, a gente também aprende, abre os nossos horizontes sobre esse plano espiritual, que mal está dito alguma coisa sobre ele nas obras espíritas que saíram até hoje. Mal por quê? Porque ele é imenso demais. Tudo que se publicou até hoje sobre o mundo espiritual, em Chico Xavier, em todos os médios, em Kardec, é extraordinário. Mas é um pequeno grão de areia sobre o que é esse mundo espiritual. É isso que eu quis dizer. Então nós temos que relacionar com o mundo espiritual para saber, será que a nossa forma de pensar sobre esse assunto está coerente? Quando a gente estuda o belíssimo livro, um ilustre desconhecido da codificação, O Céu e o Inferno, já viram falar nessa coisa? E vê lá, por exemplo, suicidas se matando de manhã e comunicando na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense à noite com Kardec. E bem, como é que você explica isso? Se eu falar de obras de médiuns mais recentes, vão duvidar. Mas vamos falar de Kardec, então. Por que eu estou contando isso? Porque nós estamos muitas vezes, não sei se isso acontece aqui no Sejas, tá? Se não acontecer, vocês considerem o que eu estou dizendo, para quem sirva isso. Às vezes nós temos feito um espiritismo muito estanque, muito clássico, muito rigoroso. Todo suicida, vai para Vale Suicida e fica lá 200 milhões de anos e vai... Cada desencarne é de um jeito. Cada história é uma história. André Luiz, quando traz os seus casos nas suas obras, é um casuísmo. É um processo de histórias que ele contou. Por exemplo, vocês já estudaram a belíssima reencarnação de Segismundo em Missionários da Luz? Aquele é um caso de reencarnação, nenhum outro mais será igual. Algumas coisas da reencarnação de Segismundo podem ter ocorrido na sua, na minha, na do outro e tal. É preciso a gente entender essas coisas para a gente não fazer o que nós temos feito muitas vezes. Ó, André Luiz não falou nada disso. Lá está é assim. Aquele caso. Por isso que a investigação espiritual dentro da casa espírita é muito importante para a gente ir se inteirando do que é espiritismo aplicado. Que conotação os próprios espíritas têm de espiritismo. Isso é muito importante. Porque senão o que vai acontecer com a gente? A gente desencarna, vai ter surpresa, vai ter decepção. E depois vai dizer assim, puxa, mas lá no centro me ensinaram desse jeito. Mas podem ter ensinado incompletamente. Tinha mais coisa para saber. O que você aprende por atacado nas aulas de espiritismo dentro do centro, pegue aquilo como fundamental, o alicerce. Agora o tijolo, quantos tijolos são? Que tipo de janela você vai pôr na história da sua casa espiritual? Isso é só você. Ninguém pode dizer para você. Tem um alicerce, uma coisa básica, e tem aquilo que pertence a cada um de nós. É muito importante a gente ter esse discernimento aí. Vamos um pouquinho à frente com a questão da mágoa, que eu vou fazer uma técnicazinha com vocês. Poderíamos então dizer que perdoar é dar mais valor às qualidades alheias? Não penso dessa forma, falando ainda de misericórdia. Por qual razão? Perdão é algo para usar quando já pulamos os dois primeiros passos da cadeia de excelência da caridade cristã. O que, que é a cadeia de excelência da caridade cristã que a Dona Modesta chama aqui? É isso aqui, ó. É a pergunta 886 do Livro dos Espíritos e a resposta que os Espíritos deram. Que o Kardec perguntou, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Aí vocês lembram da resposta que foi dada lá sobre o conceito da verdadeira caridade, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Porque nós normalmente conceituamos caridade essas tarefas que nós participamos, não deixa de ser. Mas a verdadeira caridade, como entendia Jesus, e isso está no ensino dos Espíritos em várias partes, ela se efetiva verdadeiramente é na relação humana. É na relação humana que é difícil você provar se você é caridoso ou não, ser benevolente, indulgente e perdoar. Apresentamos a primeira parte da palestra de Vanderlei Oliveira, realizada no dia 26 de setembro de 2010, no SEJA, Centro Espírita Joana de Ângeles, que fica na Avenida Gilberto Amado, 311, Barra da Tijuca. O tema, Reforma Íntima Sem Martírio. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Na Tribuna Espírita.